打到很近，前面的。 Go！ Tempos de trégua, meu coração quer paz e não mais guerra. Voltar logo, Senhor. Tempos de trégua, meu coração quer paz e não mais guerra. Voltar logo, Senhor, teu povo te espera. Tenso, tenebroso, cabuloso. Que tem se passado é ódio até o pescoço. Tem corrupção, tem abuso de poder. Tem lavagem de capital, interesse vai além. Infelizmente, hoje em dia é normal. A favela em guerra, a invasão policial. A consequência são corpos no chão. A mãe que chora com o filho no caixão. E vários, olha na estiga, mata a mãe pra se saciar. Com crueldade, sem piedade da vítima. É osso. Mas infelizmente tá assim. A violência impera e isso é ruim. A intolerância e a inveja é o que mais se vê. A compaixão e o diálogo que precisava ter não tem, e é isso que gera a ausência de paz e o clima de guerra. Tempo de trégua, meu coração quer paz e não mais guerra. Volta logo, Senhor. Tempos de trégua, meu coração quer paz e não mais guerra. Volta logo, Senhor, teu povo te espera. Meu coração está sufocado, desesperado, preso em um peito angustiado. Ansiava em falar, mas tentaram me calar. Eu quero paz, mas paz sem voz, cê sabe que não vai rolar. Queria um ar puro, longe da corrupção. Dinheiro desviado, falta pra arroz e feijão. Quem gera guerra faz fraude em licitação. Não investe obra e rouba toda a nação. Oh meu Deus, é sempre a mesma conversa. Vai tempo e vem tempo e o povo financia a festa. Dos homens de poder que pensam poder mais. O que é imposto está exposto nos paraísos fiscais. Estão cobrando demais sem nos dar condições. Não investe em escola e gasta mais em detenções. Denite roubando, dinamite estourando. Os caixas eletrônicos onde estamos chegando. Os projetos arquitetônicos, o mundo vai se arrastando. Meio ambiente implorando, continuamos explorando. Vejo um moleque chorando e já está se transformando. Olha o futuro chegando e que futuro esperamos. Tem muita gente brigando, meu povo está se matando. O fim está se aproximando. Estou apenas respirando enquanto ainda tem ar. Vou aproveitar, tomar água porque já está pra acabar. Tempos de trégua, meu coração quer paz e não mais guerra. Volta logo, Senhor. Tempos de trégua, meu coração quer paz e não mais guerra. Volta logo, Senhor, teu povo te espera. De braços abertos, pregado na cruz, no alto do morro. O sangue foi derramado pela salvação do povo. O povo que mata, que rouba, que mente, faz tudo pra ter. Quem pode mais chorar menos na ânsia do poder. Poder que te dá mansões, carros e motos importadas. Poder que te dá inimigos em troca de nada. É ganha-ganha, ninguém quer perder. Ninguém quer sofrer, apanhar, só bater. O sapato de cristal vira carruagem de abóbora. E será lamentável o final da história. Não tem toque de Midas, mãos calejadas fazem a mágica. Ascensão meteórica pode virar brasa. Mas pega nada, uma noite pra mim já tá a pampa. Eu quero status e luxo, dinheiro e fama. Aí vou ter um arém de mulher, vou colecionar todas as etnias. Um autêntico kamikaze, shake da periferia. Rei bonitão, três meses na rua pagou de 600. Agora tá lá no banco dos céus amargando a sentença. De 20, de 15, de 10, talvez seja de 7. O 007 não passa de marionete. Porque em tempo de tréguas, eu sonho com a paz, mas sempre acordo na guerra. Começa nesse momento a tomada do complexo do Alemão. Olha, os homens começam a invadir agora que chega o reforço. Olha, tiro, hein? A moradora volta correndo aí, chorando. É realmente uma imagem impressionante. A gente vê um tanque de guerra aqui nas ruas da comunidade. Tá avançando fim de mais. Go! Foi!